Música histórica. História para os seus ouvidos. Olá pessoal, eu me chamo Daniel e serei o seu novo apresentador aqui no Música Histórica, que é uma nova sessão onde iremos abordar a história da música e a sua história social, não só no Brasil também, mas no mundo. Afinal, não vamos falar só da música brasileira, mas também de outras culturas, de outros países. Vamos falar de períodos históricos, de estilos musicais, sua origem e como esses foram sendo modificados com o passar do tempo. Também vamos ouvir muita música aqui, prestar atenção também não só na letra, mas no ritmo e o que, que esse tem para nos contar, pois a música é uma manifestação cultural e pode nos servir como uma fonte histórica preciosa. Mas antes de começarmos, deixa eu fazer a minha apresentação aqui. Antes de mais nada, eu sou músico, toco viola de orquestra, que é diferente da viola caipira, que vocês devem ter imaginado agora. No caso, a viola que eu toco é da família do violino. Eu também toco um pouco de violino. Já toquei em banda, já toquei em orquestra também. E eu estudei no Vila Lobos, fiz 3 cursos lá, sendo 2 técnicos, um em editoração de partituras, na qual eu sou formado, e trabalho também nisso. Estudei na Unirio por 2 anos, fazendo um curso de extensão, e atualmente estou me graduando em História pela FEUC. Então estou unindo os 2 mundos aí, a história e a música. Nessa primeira parte da série do Música Histórica, vamos abordar a história da música brasileira, em especial o que conhecemos como MPB. Espero poder contribuir aí com o site e espero que vocês ouvintes gostem bastante. Então vamos começar. Então vamos começar aqui o programa falando do que estava acontecendo no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 45, entrando na década de 50. E o que estava acontecendo? A gente estava recebendo uma grande influência da cultura norte-americana. Estávamos passando por um processo de americanização da cultura, principalmente da música que vinha toda da América do Norte. Nós estávamos sendo bombardeados por toda essa cultura americana. Ela estava vindo com força para cá. Claro, então, que a música vinda dos Estados Unidos era muito influente aqui. Mas a música, que fosse regional e nacional, era considerado ultrapassado, velho, fora de moda, né? E tudo isso estava acontecendo por quê? Porque no governo do Eurico Gaspar Dutra, ele estava vendendo essa imagem da oportunidade da guerra. Eles vendiam para nós a ideia de que esse pós-guerra, essa aliança, tudo que viesse desse país desenvolvido seria bom para nós. E aí ficava fácil empurrar todo aquele produto norte-americano aqui para o Brasil. As massas urbanas, diante desse processo aí todo, elas compravam Ray-Ban, calça jeans, whisky, e estavam entregues aí ao consumismo dos produtos norte-americanos. Tem uma música que é muito interessante, que é do Gonzaguinha, de 1967. Ele retrata bem o que estava acontecendo nessa década de 30. Apesar da música ser de 67, numa época um pouquinho depois do que a gente está falando, ela retrata perfeitamente o que estava acontecendo. Na música, o Gonzaguinha fala de uma prima dele que foi para a América do Norte e voltou cheia de manias. A música foi regravada pelo pai dele, Luiz Gonzaga, que vocês vão ouvir agora. Tonight's face off, United States of, United States of, of Piauí. United States of, United States of, United States of, of Piauí. A minha prima lá do Piauí deixou de fazer renda só pra ver novela. A minha prima lá do Piauí não bebe mais garapa, vai de Coca-Cola. Luz de candeia não se usa mais, luz artificial substitui o gás. Calça de couro, alvorada e brim, deram seu lugar pra tal de calça ali. A minha prima escreveu pra mim e não fala vem cá, só fala come here. Vou mandar minha resposta breve para o United States of Piauí. United States of, United States of, United States of, of Piauí. United States of, United States of, United States of, of Piauí. United States of, United States of, United States of, of Piauí. United States of, United States of, United States of. Okay. Oxen, Oli, Zinei, My Dot, não sabe, Is Maria Flutes. Então, galera, essa música aí que vocês estão ouvindo aí no fundo também é do Jackson do Pandeiro. Ela fala exatamente o que estava acontecendo no Brasil. Vamos ouvir mais um pouquinho? Eu só boto pipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim, puiurururu, ripa, ripa, ripa. Eu quero ver a confusão. Olha aí, o samba rock, meu irmão. Então, pessoal, o que acontecia aqui com o ritmo, quem é que fazia a manutenção disso aí? Eram orquestras que tocavam ritmos internacionais. Eles divulgavam essa moda. O Fox Blue, o Bolero, o Bebop, o Calypso eram alguns exemplos desses ritmos. E a partir dos 50, o rock and roll, que entra com tudo aí no Brasil, influenciando e criando bandas aqui. Então essa década de 50, ela estava sendo bombardeada por música internacional, mas também por versões. O que, que eram versões? Eram as músicas estrangeiras, cantadas em português, mas não era uma letra traduzida, era uma outra letra em cima. Um bom exemplo disso aí é o que acontece hoje com, por exemplo, esse último sucesso do Psy. Open Gangnam Style. Na qual o latino pegou o ritmo e fez uma outra letra em cima, aproveitando tudo. Então ele fez uma versão. Laça, puxa, beija. Isso já se fazia na década de 50 com o rock. Uma banda que fazia isso, por exemplo, era Renato Seus Blue Caps. E ele utilizou a música California Dreams para fazer o Não Te Esquecerei. Eu gostaria que vocês ouvissem um pouquinho agora. Open Gangnam Style. Música histórica. Não te esquecerei, você se foi pra não voltar. Espero um dia, de ver você chegar. E será da lua, se não anoitecer. Que será de mim, tão longe de você. Então, galera, o samba de 1930, 1940, ele acabou recebendo uma influência muito forte dessa cultura norte-americana. Ele acabou tentando se abolerar. Como é que é isso? Foi uma tentativa de se criar um sambolero, mas não deu muito certo, não. No Rio de Janeiro, aconteceu também uma divisão geográfica, que é importante a gente falar, porque os pobres foram levados a morar no morro, nas favelas, como a gente conhece, e no subúrbio também. E os ricos ficaram na Zona Norte, no Leme ali, vizinho ao Pão de Açúcar e até o Leblon. Essa divisão geográfica é importante entender, porque cada parte, os pobres e os ricos, eles vão produzir músicas diferentes aqui no Rio de Janeiro. Eu gostaria que vocês pudessem ouvir um pouquinho desse sambolero, para vocês terem uma ideia como ele é. Então eu vou passar aqui para vocês ouvirem o sambolero de Luiz Bonfá. Thank you. histórica. Um grupo de jovens isolados em Copacabana. Eles resolveram romper de vez com essa herança do samba, modificando seu ritmo, gerando um novo estilo de tocar que eles dariam o nome de violão gago, que era uma pegada diferente no violão. Seria a base do acompanhamento do samba e da bossa nova a partir de agora. Nasceria então de vez a bossa nova. Esse grupo de jovens era um grupo de boa situação financeira. Eles se reuniam no apartamento de uma mulher, de uma senhorita chamada Nara Leão. Vocês conhecem bem esse nome. Eles imitavam os americanos com as suas sessões de samba, que permitiam que eles misturassem o samba com o jazz também. E cabia muito a improvisação. Para quem não sabe, improvisação é o ato de você tocar por sentimento no momento. Tem uma base rolando e você tá tocando. Isso é o que a gente chama na música de improvisação. Eles acabam acusando o samba de quadrado, achavam muito antiquado, quadradão. Então era melhor você misturar com coisas que eram legais, como o jazz, que eles achavam bacana, novo. Eles chamaram então para fazer parte do grupo o violonista João Gilberto. Ele ia acabar dando a base rítmica necessária que eles precisavam. Nasce assim o samba de bossa nova. E a música que marca bem o início dessa época é a Canção do Amor Demais, de João Gilberto, cantado por Elisete Cardoso em 1958. Vamos ouvi-la. Quero chorar porque te amei demais. Quero morrer porque me deste a vida. Ai, meu amor, será que nunca hei de ter paz? Será que tudo que há em mim só quer sentir saudade? E já nem sei o que vai ser de mim. Tudo me diz que amar será meu fim. Que desespero traz o amor. Eu nem sabia o que era o amor. Agora eu sei por que não sou feliz. Nesse ano que foi lançado esse álbum com Elisete Cardoso, ele foi considerado o ano da bossa nova. Era o ano em que Juscelino Kubitschek estava no poder. E Juscelino lança o modelos de automóveis JK, Alfa Romeo, que vinha da Itália, e anuncia também a construção de Brasília. A esta altura, vocês aí da plateia já estarão perguntando aos vizinhos de poltrona que obras serão estas que se estendem por tantos quarteirões e que mobilizam tantos operários. Não é verdade? Não há nenhum mistério nisso, amigos. Com a ajuda de Deus e o apoio do povo brasileiro, o meu governo está cumprindo o compromisso assumido com a nação. E na divina providência, confio em encontrar alento para que possa fazer mais do que o prometido e o Brasil realize efetivamente, em 5 anos, a obra de muitos decênios. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você. Tudo que era novo era considerado bossa nova. Geladeiras, tudo que fosse moderno era bossa nova. O que aconteceu com o samba, então? Continuaram-se as tentativas de se montar um novo tipo de samba, fazendo novas misturas com ele, novos experimentos. Então misturas foram feitas com a música clássica e continuaram com o jazz, principalmente pegando as vocalizações do jazz. E aí se teve uma maior intelectualização das letras. Daí se vem as parcerias com Vinícius de Moraes, que nós vamos ouvir agora. Berimbau, seguido de Canto de Ossanha. Galera, espero que vocês tenham gostado do programa. Seria bom que vocês pudessem comentar, deixar um feedback, podem criticar, pode elogiar ou complementar como vocês quiserem. Tragam alguma informação, alguma curiosidade. Então vejo vocês no próximo programa. Até mais. O programa é uma realização independente de Daniel Martins, publicada e produzida pelo Histórica em parceria com seus colaboradores. Seu conteúdo e opiniões expressadas são de responsabilidade de seu realizador. Realização e apresentação, Daniel Martins. Produção e edição, Gabriel Perboni. Locução, Lucas Amura. Você ouviu Música Histórica, história para os seus ouvidos.